vai no pancadão. Que vai, que vai, vai no pancadão. Que vem, que vem, ou vem no pancadão. Que vem, que vem, comigo assim. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quando a gente fica jogada no chão. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quando a gente fica jogada no chão. Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir, que eu vou sarrando de leve do sapatinho. Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir. Vem no balanço diferente, vem comigo assim, ah! Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quando a gente fica jogada no chão. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quando a gente fica jogada no chão. Vai no pancadão, que vem, ou vem no pancadão, que vai, ou vai no pancadão. Vem no balanço e movimento, vem comigo assim, ó. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir, que eu vou sarrando de leve no sapatinho. Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir, que eu vou sarrando de leve no sapatinho. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Vai no pancadão, vem que vem, que vem, vem no pancadão. Vai que vai, que vai, vai no pancadão, vem que vem, que vem, aqui, ó. Desce com a rapa, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Desce com a rapa, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Ô, desce, ô, desce, ô, desce, desce, desce. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Desce com a raba, no balance, balance do bundão. Sobe danada, quanta tijuca jogada no chão. Vai, vai.